Então, o nosso tema dessa noite é Caracteres da Perfeição. Isso foi tirado do Evangelho, aqui, segundo o Espiritismo, capítulo 17, para quem tiver interesse em aprofundar depois o assunto. O nome do capítulo é Sede Perfeitos. E o que ele nos diz, né? É através de uma passagem de Jesus, onde ele sempre aproveitava cada situação para deixar um ensinamento gravado. E ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis, ele diz. E a gente até estende um pouco mais. Quando nós agimos da mesma maneira que aqueles que a gente chama de nossos inimigos, nós estamos fazendo tanto mal quanto eles, talvez até mais, por talvez termos o conhecimento do que estamos fazendo. Então, buscar através dessa compreensão, modificar uma linha de conduta que vem através dos tempos nos dominando, de sempre reagirmos a determinadas situações na mesma forma ou da mesma moeda, como nos foi dito. Por que isso, né? Quando a gente era bem pequeno, no colégio, a professora nos ensinou nas primeiras questões de matemática, onde o negativo, se somado a outro negativo, ele aumenta, ele cresce. Mas o negativo, quando encontra o positivo, ele perde um pouco, pelo menos, da sua grandeza. Pode até ser totalmente desfeito. Trazendo o exemplo da escola para o nosso dia a dia e para o que ele diz aqui do amar os nossos inimigos, a gente diz o quê? Que quando alguém vem através das suas manifestações contra nós com alguma coisa que a gente classifica como negativo, se a gente tiver a noção de que nós não precisamos repetir o mesmo ato, nós não precisamos fazer a mesma coisa porque aquilo nos atinge, nós estamos anulando a ação dessa pessoa. De uma forma mais explícita, dentro da nossa casa, na primeira discussão que existe durante o dia, alguém diz alguma coisa e nós já atacamos com uma outra observação. E aí começa uma discussão, começa uma briga, e muitas vezes nós não temos o controle de onde isso vai parar. E nós temos notícias de que coisas acontecem de forma bastante grave, por uma simples questão de alimentar o negativismo de uma outra pessoa. Ele até continua, ele nos diz aqui mais para baixo, em que consiste essa perfeição que ele nos pede. E ele diz, né? Amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Assim, a essência da perfeição é a caridade, na sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Vira e mexe a gente fala de caridade, porque é considerada a mãe de todas as virtudes. E ao contrário da caridade, está o egoísmo e o orgulho, que também é a fonte de todos os nossos vícios e todos os nossos defeitos. Então, quando a gente quer se analisar e tentar perceber aonde nós estamos nessa escala de valores que é colocada, a gente pensa, primeiro, tentar reconhecer quais são os defeitos, que a gente está tão acostumado com as coisas que a gente faz, que muitas vezes a gente acredita que são qualidades, que são virtudes. Então, primeiramente, reconhecer quais são os meus defeitos. A partir disso, eu posso analisar profundamente e descobrir a raiz dele. Se ela realmente ela não está dentro do meu egoísmo e do meu orgulho, daquilo que eu chamo de proteção, que é aquilo que me faz enfrentar as demais pessoas no negativismo que elas trazem. Ele nos fala de amar os inimigos. Lá bem antes ele nos disse de amar o próximo. E aí já é difícil. Mas quando ele nos fala de amar o próximo, a gente até pode tentar sair pelo lado. Porque daí a gente pode tentar escolher o próximo e amar aquele que a gente tem mais afinidade. Querer bem, se dar bem com aqueles que estão mais próximos de mim. Mas quando ele nos diz de amar os inimigos, aí não tem escolha. Aí é uma questão de enfrentamento, de atitude, de realmente tomar posição se nós queremos evoluir. Por que que a gente classifica como inimigo, né? O que que tal pessoa fez que eu não aceito ela? Será que de repente ela só não falou alguma coisa que eu não admito? Então, é mais um ponto para a gente começar a pensar. Essa tarefa de tentar fazer esse reconhecimento, ele, como eu disse, ele nos dá um indício da nossa superioridade moral, aonde nós estamos. Mas a nossa superioridade moral não em relação aos outros. Nós não estamos nos comparando com ninguém. Porque se tivéssemos que nos comparar, teríamos que nos comparar a alguém elevado, para que fosse então o nosso foco de atingimento. Nós temos que perceber essa superioridade moral em nós mesmos. Como nós estamos evoluindo nessas questões, como nós estamos percebendo tudo que nos cerca, tudo que está acontecendo, qual é o posicionamento que eu tenho diante do mundo? O que que eu realmente estou alimentando? Isso é importante. O que que nós estamos alimentando? Porque muitas vezes as coisas que chegam até nós e que nós repetimos, nós fazemos porque todo mundo faz, porque nos foi ensinado dessa forma, mas nós às vezes não questionamos se aquilo é certo ou se é errado. Então, precisamos perceber e analisar. E ainda dentro dessas nossas questões, como eu disse, o principal foco nosso está lá dentro de casa. E seja lá, ou seja no trabalho, ou seja com os amigos, eu disse antes que nós precisamos perceber os nossos defeitos para poder, ao passo que nós enxergamos eles, poder tentar modificá-los. E nessas nossas relações que nós temos, e a familiar é a principal, quem é que está sempre certo dentro de casa? Na casa de vocês, quem é que está sempre certo? Lá na minha, sou eu. Na de vocês, acredito que deva ser vocês também. Então nós temos que perceber que realmente nós não estamos certos. Nós não somos a figura boazinha, que não erra, que cobra, né, que aponta. Nós somos todos iguais. A partir desse ponto, a gente já começa a trabalhar aquele orgulho, aquele egoísmo de querer tudo para mim. Começa a querer perceber que aquelas pessoas que estão do nosso lado, elas têm as mesmas necessidades que nós temos. E aí a gente começa lentamente provocar a mudança que nós buscamos em nós. Que a gente tenta fazer as mudanças nos outros, tenta que os outros se moldem a nós. E isso a gente sabe que não acontece. É a nossa maneira de compreender as coisas que vai fazer toda a diferença. Porque a partir disso nós agimos. Compreensão, atitude. É um mecanismo. Então, quando ele disse sede perfeitos, ele fala, ele até coloca, sede perfeitos como vosso Pai Celestial. Ele não quis exatamente dizer que nós vamos chegar ao ponto de ser perfeitos como Deus. Mas que seja Ele o nosso ponto de orientação para a busca e melhora do que nós precisamos fazer. E nós temos que acreditar que esse caminho é o caminho certo, é o melhor. Porque senão nós não nos colocamos nele.